Finalmente, finalmente estamos de volta aqui nessa bagaça. Eu não acredito que eu fiquei quase 4 meses sem gravar com ninguém, além das minhas participações especiais, porque aconteceu de tudo aqui. Problema de agenda, problema de equipamento. Foi um saco, mas finalmente estamos aí de volta. Ah, tava com saudade disso, tava com saudade de gravar. Gente, muito bem de volta aqui ao TigCast, o seu podcast de cinema aqui do Um Tigre no Cinema. E estamos aqui de volta, em primeiro lugar, com o Cliff. Olá. Com o Marcelo Paradella. E aí? E com a nossa estreante Vanessa Oliveira. Vanessa, muito obrigado aí por você ter aceitado esse convite. Muito obrigado a vocês e vamos aí fazer esse podcast virar o Rato na Nata. Exatamente, porque era só, né, considerando que esse aqui é 171, eu não podia deixar de falar sobre estelionato, porque eu sou desses assim, sou meio óbvio, né? O 42 já foi sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, e aí tem outros episódios comemorativos, o 69 foi sobre tudo o que você sempre quis saber sobre sexo. Então hoje nós vamos falar assim do filme que não é o mais conhecido do cara, nem de longe o mais querido, mas vamos falar aí de Steven Spielberg, vamos falar de Prenda-me se for capaz, Catch Me If You Can. Então, gente, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast e bem-vindos ao TigCast. Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição para evitar que atrasos aconteçam. Sem falar que a partir de R$12 você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrim.com.br/tigrenocinema ou patreon.com/umtigrenocinema e contribua com a gente. Mas se você não puder fazer isso, compartilhar e comentar já ajuda muito, assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes. Então, vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira. Obrigado! Voltando aqui nessa coisa tradicional de a gente revisitar os diretores, o ano que a gente já gravou. Em primeiro lugar, faz algum tempo, muito tempo na verdade, que a gente não fala de um filme de Spielberg. Então eu vou perguntar pra você, Cliff, você não tava aqui ainda, mas quando é que a gente falou de Spielberg no TigCast anteriormente? Nossa, lá pra trás, nos tempos jurássicos, porque no TigCast 35 foi justamente Jurassic Park. Peraí. De lá pra cá você não fez mais Spielberg? É, um herege mesmo, eu vou embora até, viu? Ano de 2002, olha só, Senhor dos Anéis, As Duas Torres, que era pra eu ter participado, o TigreCast 154, era pra eu ter participado, mas eu acabei, não teve agenda, né? Teve confluência. E o Trilogia Bourne, o TigreCast 145. É, exatamente, porque o primeiro filme da Trilogia Bourne é de 2002. Exatamente. E olha só, esse pessoal todo aqui que participou do filme também não é estranho pra gente, né? Porque nós já tivemos Tom Hanks aqui no podcast sobre Forrest Gump. Fez sobre Filadélfia também. Tom Hanks também tava em Filadélfia. Filadélfia, ou seja, o cara aí já pode pedir música. Também já tivemos aqui Leonardo DiCaprio lá no podcast sobre a origem. E se você considerar participações especiais, Christopher Walken apareceu sobre Pulp Fiction. Ou seja, é gente assim até conhecida, mas uma coisa que a gente não fazia na época ali do 35 era revisitar a filmografia do diretor. Então, assim, como o cara tem bastante crédito de diretor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rodada de fogo, assim, já bate bola, jogo rápido. Eu vou falar o nome do filme, aí vocês só falam pra mim se tá aprovado ou não. Começando com o Encurralado. Aprovado. Ah, desculpa, é o Cliff. mas foi rápido esse, hein? Encurralado é do caminhão. Isso. Isso. Oh, esse é bom, eu gosto. Tá, eu não vi o Encurralado, não posso falar. O quê? Olha só, o cara faz a pergunta e não viu, mas cara, é mesmo, olha só. Olha, eu vou dar um toque pra você, Thiago, e também pra quem tá escutando, porque vocês sabem, eu não sou só aqui do TigCast, na verdade eu sou lá também do Filmes e Games, e a gente tem um quadro, Queda de Braço, que a gente fez Scorsese e Spielberg, e nós passamos todos os filmes do Scorsese e do Spielberg, de cabo a rabo, tá? Então eu falo bastante Encurralado lá. É bom. Ok. Vai ser, você viu? encurralado, tenho que ser o advogado do diabo do Thiago, porque eu também não vi. Então eu tô aqui no meu cantinho fazendo observando. Fazendo o que aqui? Tá, próxima, vamos lá. É, Luke Escapada. Ah, velho, não assisti esse negócio não, cara. Olha, só vale a curiosidade como o primeiro filme realmente de cinema do Spielberg. É, porque o Encurralado foi feito pra TV, mas eles filmaram várias cenas e depois lançaram no cinema, no mercado externo, inclusive no Brasil. Bom, eu vou chutar aqui, eu também não vi, então vamos lá pro Tubarão. Aprovado todo mundo? Aprovado. Aprovado. Sem comentários. Contatos imediatos. Nunca vi. Ah, pelo amor de Deus, eu tava contando com você. Aprovado. Vários pecados aqui, né? Muitos pecados. Só dessa parte aqui do Spielberg eu já vou ficar com raiva e vou embora. Nem faço o programa. Não foge ainda. Não é um dos meus preferidos, mas eu aprovo. Tem uma questão assim que faz muitos anos que eu não assisto Contatos Imediatos. Pra mim tá aprovado, mas eu preciso rever, realmente eu preciso rever. Faz uns 10 anos, cara, faz mais de 10 anos que eu não assisto. Só pelo Richard Dreyfuss, a participação do Truffaut e aquele final, e o início, né? Eu acho que a parte do meio é a parte que mais dá uma... Opa, mas, cara, aprovado. Ah, 1941. Nunca vi. Passo. Aprovado. Sério? Eu pensei que você ia falar de que não ia gostar desse. Bicho, é um filme... Só o fato de você ter no mesmo frame Toshiro Mifune, Christopher Lee e Slim Pickens, cara, é aprovado. Preciso ver isso. É? Vou anotar pra assistir. É, acho que todo mundo precisa ver mesmo, assim, né? Precisa dar uma olhada, né? Porque, afinal de contas, né? A gente já falou... Eventualmente, a gente sempre fala, né? De 1941, né? Como foi terrível pro estúdio e tal. Quase terrível foi uma... Pro Spielberg por conta da carreira. Mas o filme em si é muito bom, é muito engraçado. E, cara, foi escrito pelo Zemeckis e pelo John Milius. E tem o Dan Aykroyd e o John Belushi, cara. Sim. A gente falou rapidamente dele, se eu tô bem lembrado, no Gremlins e no De Volta pro Futuro. Teve alguma coisa, algum desses filmes assim que a gente falou sobre 1941. Enfim. Caçadores da Arca Perdida, todo mundo gosta. Aprovado. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. 10 de 10. E olha, o Caçadores da Arca Perdida é um Tigrecast perdido. Porque nós gravamos, aí deu pau num dos áudios do Marcelo, não espera dela, o Marcelo Zagnoli. O backup deu pau também, então infelizmente esse episódio não saiu, eu nunca regravei. Tipo, eu fiquei puto e não fiquei com vontade disso. Mas era... E o pior, cara, que foi um episódio muito legal. Tal, acho que ele estava participando também. Não lembro. Pena que a gente perdeu esse episódio, foi muito, muito legal a gente relembrando. Poltergeist, considerando que... É do Toby Hooper. Não vamos zoar do morto. Deixa o Poltergeist de lado, vai. Tá certo. O cara morreu recentemente. Aí tem aqueles papos de que o Spielberg dirigiu e o Toby Hooper só pôs o nome. Pula. Tá bom, vai. No dia de Poltergeist a gente conversa sobre isso. Então. Beleza. É o Tempo da Perdição. Cara, você pulou. Como assim? Eu pulei? Você pulou um muito famoso aqui. Não, eu acabei de falar. Eu falei Caçador Zaca Perdida, falei do ET. Não, eu não falei do ET, eu tô viajando. Não, ET é aprovado. Então, porra, aprovadinho. Esse daí é o... Se os outros estão aprovados, esse daí é mestre da faculdade, pô. Esse ET, daí, telefone e casa. É, pombas. ET faz parte da minha infância, claro que tá aprovado. Porra, você tá de sacanagem comigo. Por curiosidade, Vanessa, você tem quantos anos mesmo? Eu tenho vis 24 semana passada. Olha, eu acho que ela é mais nova que o Matheus. Matheus, hein? Acho que era mais nova que o Matheus. Acho que a gente já chama uma pessoa mais nova que todo do grupo. É, já achamos a pessoa que vai falar, eu não gostei muito desse daí, não. Não sei o que todo mundo vê nesse filme. O máximo que eu posso falar, esse eu ainda não vi. Sério? É que teve uma época que eu tava um pouquinho vasculhando novela e vague, então eu deixei um pouquinho dos anos 70, 80 pra ver depois. Se eu falasse, pega um filme do Spielberg pra assistir, pega esse. Tem o limite da realidade, mas eu não lembro qual era o segmento dele. É o dos velhinhos no asilo. Ah, tá, beleza. É o mais fraquinhos. Eu passo, eu não vi isso. Eu vi, mas faz muito tempo. Eu tive que rever por conta daquele programa que eu falei, cara, não tá não. Volta pra linha de produção que não dá. Ah, o Tempo da Perdição agora. Tá. Aprovado. Aprovado, prim. Aprovado. Aprovado, legal. 85 lá com a cor púrpura. Aprovado. Eu não vi. Eu vi na escola esse filme, então aprovado também. Nossa, cara, você chora com esse filme. Cara, tá aí outro filme que eu preciso rever. Eu lembro de cenas marcantes, mas do filme em si eu lembro muito pouco. Eu vi na mesma época que eu vi pela primeira vez o ET, vai, então... Não, um pouco mais tarde, vai, esse filme era muito pesado. Um que me marcou bastante minha infância, foi o Império do Sol. Não me lembro desse. Aprovado. Christian Bale pequenininho, tem que ver, cara. O Spielberg descobriu o Batman, cara. Esse eu ainda não vi. Esse é emocionante é. Mesmo. Eu gosto mais do que a Cor Púrpura, cara. 89, Indiana Jones e a Última Cruzada. Oh, é bom, aprovado. Aprovado, né, cara? Indiana Jones, pô, é aprovado sempre. Aprovado por ser o meu melhor, o Indiana Jones que eu gosto mais. Aprovado porque eu chorei vendo esse filme no cinema. E não foi por um motivo muito bobo. Porque eu gostava tanto de Indiana Jones e quando eu fiquei sabendo que era o último filme, eu chorei na sala de cinema. É justo. Agora tá um que eu não... Que eu vi pedaços, eu acho, eu não lembro dele inteiro. Além da Eternidade, de 89. Não lembro desse filme, não, acho que eu não vi. Olha, eu vou dizer assim, aprovado, mas assim, ali, raspando, tá? Na recuperação? É, raspando. É que o John Goodman trabalha muito nesse filme, a Holly Hunter, o Richard Dreyfuss, Audrey Hepburn e tal, mas assim, é bem frappé ligeiro, sabe? Bem mais ou menos. É, mas dá pra assistir, é legalzinho. Tá certo. Vamos lá, Hulk. A volta do Capitão Gancho. Aprovado, eu gosto. Passa na curva ali, 6 e 7. Que nem o Além da Eternidade também. Aprovado na recuperação. É um filme que melhora quando você fica mais velho, cara. Ah, é, então eu preciso fazer isso, porque as minhas lembranças dele não são muito boas, não. Então, eu vi quando eu era moleque no cinema, eu odiei, cara. Aí quando vai ficando mais velho, você vai gostando, porque, na verdade, o filme é sobre ficar velho, entendeu? Tanto que aquela cena dos moleques lá, dos garotos perdidos, é a pior parte do filme, porque é muito datado. Mas de resto, é bacana. Pulamos pra 93, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Aprovadíssimo. Pode pegar o carimbão de passou de ano, bonito. Vai direto pra faculdade. Tem um grande futuro pela frente. Aprovado. Jurassic Park não tem discussão. Fez o TCC em 2 dias. É. Não contente com um, ele foi lá e fez 2 em 93, né? A Lista de Schindler. Que se de um lado você tem um filme divertido, assim, aventureiro com o Jurassic Park, do outro você tem, assim, um dos filmes mais tristes da história, né? Não, assim, de um lado você tem um filme muito divertido, do outro você tem um filme com dinossauros, né? Porra! Nossa. Nossa, cara. O vestido vermelho mais marcante da história. Ah, bom, esse aqui eu já vou dizer que eu não assisti, Amistade. Não, peraí, a Lista de Schindler todos nós aprovamos, é isso? Sim. Nossa. Aí pula pra 97, Amistade. Amistade eu não vi. Você não viu? Ó, eu vou dizer pra vocês, aprovado um dos primeiros da classe, não é os... Não tá realmente nos primeiros, mas tá ali próximo. Vanessa? Não assisti também. Caramba, e eu não sei porque eu não assisti esse filme, eu lembro que eu tinha a oportunidade de ter visto no cinema, enfim... Cara, eu lembro que a cena final do Anthony Hopkins dando diálogo, de que ele faz o puta monólogo dele no filme, eu terminei, eu chorava. É verdade, ele quer ir pra casa. Tá, e aí, 97 também, outro dos dinossauros aí, um no perdido. Aprovado pelo conselho. Tá aprovado, cara, tá aprovado. Só aquela cena do trailer lá, que a mulher tá em cima do vidro, cara, é a melhor cena de suspense já feita desde que o Hitchcock fez uma cena de suspense. Fez sua última cena de suspense. Não é um dos filmes que eu assistiria de novo, mas eu aprovo também. É, eu aprovo com ressalvas que eu preciso reassistir. Diferente do Resgate do Soldado Ryan. Que eu sei que tem um monte de maniqueísmo, mas eu gosto pra cacete também. Ah, eu aprovo. Aprovado no topo da classe. Eu aprovo, mas é que eu não assisto muitos filmes de guerra, mas eu assistiria novamente, esse diferente do outro. É, aquela cena inicial já te ganha no filme 10 de 10. Ele dirige muito bem cena de ação em guerra, ele é maravilhoso. Aí pulamos pra 2001, AI, Inteligência Artificial aí, com o nosso Haley Joel Osment. Eu não vi. Eu aprovo, passou de ano. Nem na sessão da tarde você conseguiu assistir esse? Não, eu nunca quis. Não? Ah, nunca? Eu nunca quis ver. Estranho. Que estranho. Nossa, eu aprovo, mas a minha intenção inicial assim era pra ver como é que seria o... Se, sei lá, me imaginar como é que fosse, se fosse realmente o filme do Kubrick. É, terminaria com o moleque debaixo d'água, ué. É o que dizem, né? Mas também, sei lá. Aí tem o Prêmio Se For Capaz, que a gente vai, que é desse ano também, mas vamos, a gente vai falar, vou falar aí na narração mesmo, claro, né? Vai ser a banca nossa, vai ser o Prêmio Se For Capaz, a gente vai ver se aprova ou não, né? Isso. É. E eu gosto desse negócio, assim, dele ficar lançando filmes no mesmo ano, porque em 2002 tem Minority Report. Eu também não vi. Ah! Cara, eu gosto de Minority Report, eu acho bem, assim, aquela coisa de ter o Tom Cruise correndo assim, como ele tem feito desde, cara, sei lá, não. Desde 98, mas eu adoro. O tagline do filme era Everybody Runs. Cara, e aí a cara do Tom Cruise, eu falei, pô, é claro. Aprovado, cara. É um daqueles filmes divertidos de ação do Spielberg, bem no lance Hitchcock, né? O Homem Errado e tal, e vamos que vamos. Eu li o material que inspirou esse filme, mas eu não vi o filme, então eu não vou poder opinar. E se vocês ficarem presos no material, vocês vão odiar o filme. É bem diferente mesmo. Eu também li esse filme. Eu sempre li todo o resto do livro que tem as adaptações lá, também é super diferente. Então. Não, todo filme adaptado normal, né? do K.D., que acho que quase todos os filmes são super diferentes. Acho que o mais que se atém é aquele Homem Duplo lá com o Keanu Reeves. O Pagamento eu acho que é bem parecido também, com o Ben Affleck. É, o Pagamento é parecido. Nossa, que livro ruim então, hein? Cara, eu gosto desse filme porque tem o Max von Sydow, e o Max von Sydow, assim, é pau pra toda obra. Ele faz, ele fez desde o Imperador Ming até o... Desde o Sétimo Selo lá. Aliás, eu revi o Sétimo Selo esses dias, e é muito estranho ver o Max von Sydow novinho, assim, que lá ele tinha, sei lá, 18 anos. Você viu o Max von Sydow no Exorcista? Ele tá com uma puta de uma maquiagem pra tentar deixar ele velho. A maquiagem é muito real. Tão real que você olha aí no Minority Report, ele tá com a cara dele no Exorcista. 30 anos depois, quase. Pô, ele tá até no último Star Wars aí, no Despertar da Força. Sim, exatamente. Por isso que ele fala, cara, eu adoro ele. Pau pra toda obra. Ele faz filme cult lá, como Fã de Borboleta. Depois vai fazer Star Wars. Eu amo esse cara. Enfim. Pulando pra 2004, o Terminal. Aprovado. Aprovado também. Aprovado. Gostoso de assistir. Aprovado, mas eu vi uma vez só. Eu precisava rever. Agora vamos lá. Eu acho que esse aqui talvez seja mais divisor de águas aí. Guerra dos Mundos, 2005. Reprovado. Não gostei. Aprovado. Eu aprovo, considerando que as minhas aprovações assim vão de 0 a 10, um 6, pra mim é uma nota aprovada. Não, eu gosto muito desse filme, exatamente porque é a trilogia do Bush, né, que ele fez, né, o Terminal, Guerra dos Mundos e Munique. Os três filmes são sobre o governo do Bush, cara, sensacional. E falando aí em 2005, né, Munique. Nunca vi. Não vi também. Olha, eu vou dizer também que é o aprovado, mas, ó, também ali, raspando. Naquelas. Tem os seus problemas de ritmo e tal. Mas tem coisas muito boas ali. Tá, também não vi, preciso ver. Preciso ver, aliás. Agora sim, agora talvez seja, assim, aquela coisa que... Eu quero saber mesmo, vai. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Putz. Assim, é ruim mesmo, gente. Pensem bem, é ruim mesmo. Ruim não, não é. Não é. Mas também aprovado, é aprovado. Aprovado. Só não é tão bom quanto os outros. Aprovado. E outra coisa, é aquela nota 5. Não, aprovado. Aprovado bem. Só que tem aquela ressalva do diretor. Falou, olha, você pecou aqui. Um plano, cara. Era um plano. Não é nem uma cena, não é nem uma... Era um plano. O plano que aparece o Shia LaBeouf pulando de cipó em cipó. Se tira aquilo ali daquele do filme... Tá ok. É o Shia LaBeouf, olha os ele fica preso no cipó e aí viu o macaco. Corta, o filme vai comendo, e depois ele volta, ele já tá no cipó dando uma voadora. Pronto, não passa por aquele constrangimento daquela cena muito fake daquele CGI dele com os macaquinhos. Macaquinhos, sempre os macaquinhos. Então eu aprovo também, mas bem na rabeira, né? Porque eu sou um cara muito legal com Spielberg. Não, eu aprovo bem o filme, entendeu? Diferente das Aventuras de Tintin, que é um filme assim que eu tô triste que não vai ter uma continuação. Pelo menos foi o que o Andy Serkis disse até agora, que ele é o Capitão Haddock, né? Disse que até agora, esquece. Poxa, aprovadíssimo. Adoro o Tintin. Deixa o Peter Jackson quebrar a cara com Mortal Engines. Aí ou ele corre pro Silmarillion ou pro Tintin 2. É que pela fotografia que eu vi dessa animação, ela parece ser muito, muito boa, mas eu ainda não parei pra ver. Me passou uma sessão da tarde, então poderia ter visto. Agora, Cavalo de Guerra. Passo, não quis assistir esse filme. Cara, que gosta filmão. De ver cavalo machucado? Eu vou ver um filme de um cavalo, cara. Cara, é um filmão. É um filmão, porque o cavalo é uma MacGuffin da parada. Ele passa de mão em mão, entendeu? Vai tendo as reações. Cara, é um filme que reúne o Doutor Estranho e o Loki contracenando. Pois é, exatamente. Olha aí. Eu acho que, pra mim, tá aprovado. Uma fotografia maravilhosa. Ouso dizer, no nível da do Lista de Schindler. Que é o Kaminsky também. Sim, Kaminsky, ótimo. É tão boa quanto a do Lista de Schindler. Embora o Lista de Schindler é preto e branco, nesse é colorido. Bom, pulando para ano seguinte, 2012, Lincoln. Tá aprovado, eu gosto. Assim, tá aprovado, mas sabe o que eu disse da fotografia do Cavalo de Guerra? Então, é o oposto, cara. Deve ser a fotografia mais brega que eu já vi da filme do Spielberg. Cara, o problema do Spielberg com o Kaminsky é que o Kaminsky faz tudo que o Spielberg manda, cara. Ele não peita. Então, cara, e você sabe, o Spielberg é... Compra Romero Brito. Então, já viu, né? É quente essa que ele consome Romero Brito? Oh! É um dos maiores compradores de Romero Brelho, Schwarzenegger, Bill Clinton. É só jeca. Você vê. Nossa, gente. Senhora. Que bonito. É tudo negro. Nossa, não. Está aprovado pra mim também. O Lincoln, a fotografia é uma mistura de sépia com aquela fotografia lavada do soldado Ryan. O sépia já tava ficando velho em 93, o do soldado Ryan apareceu em 98. Você usa isso em 2012, cara, você fala, meu Deus, não. É que Lincoln, você só consegue pensar em Daniel Day-Lewis, né, pra poder ver o filme. Sim. É. Ele Sim. é o filme, né? Sim, exatamente. Ele é o filme, realmente. E a Sally Field tá muito bem também. Não, enfim. Não, não tá não. Não? Não, não. Ah, tá sim, vai. Não, ela dá uma. Nossa, ela dá uma escorregadela numa cena desse filme que ela deixa até o Daniel Day-Lewis ruim, cara. Ponte dos Espiões 2015. Aprova, aprova, eu gosto. Aprovado, aprovado. Eu gostei. Dividi um pouco de opiniões esse filme também. Uma metade gostou, uma metade achou um pouquinho morno, mas eu gostei, eu gostei. É que o nome ferrou, né? O nome ferra. Ponte dos Espiões. Todo mundo pensa, nossa, é um filme de espionagem. Não, é que a gente tá acostumado a espionagem a ser filme de James Bond. E esse é um filme de espionagem real. É, e que tem que lembrar, cara, que esse filme é escrito pelo Ethan Coen, né? E o irmão dele também, Coen. Não lembro agora. É, os dois, mas... né? O Ethan e o Joe. É. Mas a atuação do Mark Rylance, ele puxou bastante minha atenção nesse filme. Acho que o Mark, ele que me puxou pro emocional. Se ele não estivesse lá, eu acho que eu teria me apegado menos nesse filme. Bem menos. A questão assim, é que quando o pessoal vai falar do Mark Rylance nesse filme, é que todo mundo vai lembrar que é o filme que tirou o Oscar. Vamos que você me for chorar, cara. Não, tirou, não lembra disso, Rylance, não. Porque o Rylance faz uma coisa assim. Esse filme foi feito pro Tom Hanks ganhar um Oscar, ok? Que começou com o Capitão Phillips, o Tom Hanks na pega de eu quero ganhar um Oscar. E esse filme é um projeto, ó, o Spielberg dirigindo, o Tom Hanks foi o personagem principal, um cara honrado que, contra tudo e contra todos, vai defender o cara, o espião tribunal, e depois ainda faz aquele todo negócio de troca dos espiões. Então, cara, era um projeto pro Tom Hanks, oba, olha, mais um Oscar na prateleira. E o véio põe o Tom Hanks no bolso, cara. Sem contar que aquele ano o Leonardo DiCaprio pegou o Oscar, né, então ele tava... numa sinuca ali. E a atuação do Tom Hanks não tá tão memorável assim nesse filme. Não, e ele nem foi indicado. É que o velho entra em cena, o Tom Hanks apaga, cara. Apaga. É, ele é ótimo, ele tem presença. Bom, aí vamos pro ano passado, o último filme lançado do diretor, O Bom Gigante Amigo. Ainda não assisti. Esse eu não quis assistir. Esse eu passei. Bom, eu posso dizer que as duas pessoas que falaram que não assistiram fizeram bem pra eles mesmos. Esse é o filme que eu falo do Spielberg assim, sabe? Quando o Bon Jovi cortou o cabelo, lançou Keep the Faith, todo mundo falava, o que você fez? A música era, o que você fez? O que você fez? Ô, oh, Spielberg, o que você fez? Mano! Cara, eu não acredito que um diretor com o gabarito do Spielberg, com a capacidade dele, consegue fazer um filme tão bosta quanto esse Bom Gigante Amigo. Tá bom. Então, acho que eu não vou assistir. Parabéns. Se você falar qual a definição de um filme bosta, tá a foto do Bom Gigante Amigo ali. Vou concordar com a Paradela. Não só é um dos piores filmes do ano daquele de 2016, é um dos piores filmes. É o pior filme do Spielberg. É, toda certeza. Isso por isso que me dá um bom medo, assim, do Jogador Número 1. Porque, assim, é um livro que tá todo mundo... que tem meio mundo nerd aí que curte. E se não for legal, o Sunboy, assim, vão querer matar o Spielberg. Mas ainda no final do ano vai vir o The Post, né? Antes do Jogador Número 1. Né? Tá pois ligado? É, esse é o The Post que eu não tava esperando, assim. Porque eu lembro de ele ter anunciado que ia dirigir o Jogador Número 1. Quando ele ainda tava produzindo Bom Gigante Amigo. Daí entrou um post aí que já tá em pós-produção, né? Não, ele filmou todo o Jogador Número 1. E é só que o Jogador Número 1 ele vai ficar quase um ano em pós, ok? Então ele vai estrear, acho que em março de 2018, uma coisa assim. Bom, surgiu um tempinho vago na agenda dele, ele decidiu, bom, já que eu tô aqui, isso era junho, metade do ano, ele falou, vamos ver, será que eu consigo fazer o filme, dirigir e terminar ele a tempo pra exibir um pouquinho e concorrer ao Oscar? É o The Post... que é a história do Pentagon Papers lá dos anos 70, e é estrelado por Meryl Streep, e olha ele aí de novo, Tom Hanks. Tom Hanks tentando, agora eu tenho que ganhar um Oscar, eu preciso ganhar um Oscar. Estamos todos torcendo. Eu acho que, em geral, todo mundo pode falar que a carreira do Spielberg é um cara muito, muito, muito, muito aprovado, né, cara? Além de aprovado, muito versátil também, né? Ele conseguiu ir do alto de uma animação pra ir até um filme de guerra, passear por vários gêneros. Cara, de boa, em todos os filmes que passaram assim, só um que é realmente um saco, que é o Bom Gigante Amigo. O resto, Até o Louco Escapada é assistível, entendeu? É meio... tal. Mas tem planos, tem um plano bonito do cara olhando, vendo o reflexo do drive-in e tal. Ele nota que é ele mesmo nessa perseguição, que ele vai acabar se ferrando e tal. Enfim, tem filmes muito bons, cara. É difícil achar filme ruim dele. É, isso é verdade. Ele veio de uma escola consagrada, assim, nasceu com Bumbum pra Lua, se você preferir, assim, desse jeito, mas... Que é ele, é o Coppola, todo mundo dessa mesma época, dessa mesma quantidade de cinema aí, então era... Ajuda aí pra dela. Não, o quê? Spielberg, Coppola, esse mesmo pessoal que chegou mais ou menos junto, mano, aí. Não, é os Bratz, né, o Coppola, o Spielberg, o De Palma, o Scorsese, o George Lucas... Isso. John Milius, só que ele era diferente de todos, o Spielberg, né? Porque todos os outros, incluindo o Lucas também, todos os outros eram caras assim, não, nós vamos dominar Hollywood, nós somos o anti-establishment, e o Spielberg é um cara do establishment. Ele chegou, ele andava com os caras, mas é assim, ele pediu emprego na Universal e ele foi criado dentro da Universal, pelos executivos da Universal. Ele é um cara do status quo. Ele não é um cara tão contestador quanto os outros, né? Eu sempre disse, assim, que o Spielberg, ele é um cara muito humano. Ele gosta, assim, da humanidade. Ele celebra no filme, nos filmes dele, assim, a humanidade. Isso é uma coisa legal dele. Ele é um raio de esperança. É otimista. Ele é otimista. Esse eu volto tudo pra falar que ele é otimista. É diferente, por exemplo, do Coppola ou do... Scorsese? De Palma ou do Scorsese, que são mais pessimistas. Scorsese, ele é pessimista até certo ponto. O Coppola, acho que é até mais, se for ver. Então, assim, é uma pequena homenagem ao diretor. Então, gente, aí, olha, depois de meia hora praticamente aí falando sobre a carreira de Spielberg aqui, pelo menos no áudio bruto, né? Vamos então para Aprendendo Se For Capaz aí, o TCC do ano de 2002 de Spielberg, para ver se ele é aprovado ou não. Eu gostei dessa introdução ou paradela. Bem, em primeiro lugar, é aquela coisa que eu já falei, né, de pegar a questão do artigo 171, estelionato, que eu acho que é a coisa que mais, assim, vai chamar a atenção aqui por causa do número. Mas não é legal quando você tem um filme que ele já te pega já desde os créditos? Nossa, cara, que crédito legal. Os créditos são baseados, claramente inspirados no Saul Bass, né, quem Sim. viu os pôsteres uh-huh. dos filmes como Anatomia, como do Hitchcock. Não, a Anatomy of a Murder lá, a Anatomia de um Crime. Ele tem um charme dele mesmo, né? Se você perceber, parece assim que a animação ali, ela é carimbada, ela tem uns desenhos assim, de como se fosse carimbado no papel. E ele conta assim a historinha, é muito legal mesmo. Isso que é legal, no filme, ali você já tem, com 2 minutos, você já tem, opa, parece que eu tô vendo uma coisa assim, diferente, um pouco diferente, né? Sim, e tem a música, né, cara? Que música legal também, nossa... Ele lembra bastante aquela introdução daquelas séries de televisão mesmo, dos anos 50, 60. Algo como A Feiticeira, Ginny and Genio. E ele consegue usar essa introdução que, pra quem não tem paciência muito grande, pra fazer um resumo do filme inteiro na sua cara, se você já tiver lido uma resenha, por pois exemplo. É. Ele conseguiu usar a introdução como uma forma que sempre dizem, né? Quando você tem os primeiros minutos de tela, você tem que contar o filme nos primeiros 5 minutos. Aí você tem a introdução e todas as outras partes. E ele conta tudo isso de uma forma que você não toma spoiler. Isso é bem interessante, porque se você não sabe usar esse atributo, você acaba entregando o filme inteiro na primeira 5 minutos do filme. Você falou uma coisa interessante, Vanessa, porque assim, essa não é das histórias mais conhecidas. Eu não tinha ouvido falar desse cara nunca antes de ver o Prendamento Se For Capaz, né? E pelo que eu sei, o livro dele é relativamente bem conhecido nos Estados Unidos. Eu também não conhecia antes de ver o filme. É que nem a história do Lobo de Wall Street. Eu também não fazia ideia de quem ele era antes de ver o filme. Você tinha comentado também um paradelo lá que, sobre a fotografia, né? Aqui é o Janusz Kaminski também. Do Schindler pra frente é o Kaminski. E eu gosto, assim, também da estrutura, inclusive, do filme, porque ela não é linear, né? A gente começa vendo o cara na pior pra mostrar depois os anos dourados dele na fotografia. Isso influi na fotografia, inclusive. Aquela prisão na França toda detonada, assim, você fala, começa uma barra, você fala, aí já dá um corte, você já vai pra coisa mais... E aí o filme pega um ritmo até leve, né? Gostoso, divertido. Olha, você falou uma coisa muito importante, da ritmo, cara, porque eu revi agora, depois de alguns anos... E eu não lembrava que ele era longo, assim, longo, porque tem 2h20, cara. Mas parece que tem 1h40. Não, o filme é muito acertada, né, a trilha do John Williams, de fazer aquela coisa dele voltar aos tempos de que ele era jazzista, né, antes de começar a ser trilheiro, né, porque o filme é basicamente um riff de jazz, ele vai, né, todo swingado ali, e puxa dali, puxa daqui, ele é bem divertido nesse sentido, né? É, ele é divertido, né? Ponto. Tipo, nossa, esse filme é muito gostoso de assistir. Tipo, é uma história assim que você pensa, pô, que história louca, né? Poderia ser um drama, uma parada assim, mas é muito divertido de assistir. Aquele filme que você sai assim e fala, pô, legal, sabe? No final. É leve, assim. E é o grande acerto de você colocar como o antagonista do DiCaprio, né, o Tom Hanks, porque aí, ao mesmo tempo que você torce pro Tom Hanks ficar, né, fugindo a maior parte do tempo, você não vê o personagem Tom Hanks como um antagonista terrível. Você vê o cara que tá fazendo trabalho, você até fala, ah, cedo ou tarde esse cara vai pegar ele. Você fala, cedo ou tarde esse cara vai acabar nas mãos, e vai acabar pelo menos nas mãos do Tom Hanks. Não é um cara escroto, terrível, maligno ou linha dura. É só um cara que tá fazendo ali o trabalho dele. Isso, nós temos um antagonista que não é um vilão. Aliás, é interessante que a gente se apessoa. O roteiro, ele constrói o cara que é um estelionatário, que tá fazendo tá roubando. É crime, né? É crime, isso é verdade. Mas a gente gosta dele, não tem como não gostar. É o bandido simpático, né? Do Frank, né? Que é o personagem de Cap, né? Não, e começa, né? Porque ele começa com 13 anos, moleque faz merda pra caramba, né? Adolescente faz cagada pra cacete. Então você meio que entende. É que é um cara que consegue fazer umas cagadas assim, fora de proporção, né? É uma aventura, né? É. A gente tem essa questão assim de ficar um pouco estranho na questão da idade, porque o DiCaprio, ele tem essa cara assim, ele tem uma certa idade, mas ele parece mais novo, né? Aqui acho que ele era até uma exagerada, assim, tipo, ele não parece tão novo, mas... Mas, assim, ele consegue, cara, ele conseguiu nesse filme... Ele convence como um jovem. Como um moleque até a idade adulta. Também, e é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, se vocês achavam isso, que ele estava conversando com alguém que tinha 18, 17 anos ali... Tava. Hoje ele já não conseguiria, porque a cara dele deu aquela engordada. Agora que ele tá virando Jack Nicholson, não dá, né? Mas antes até dava. Não, mas o Paralelo tinha apontado um negócio legal, que ele faz umas coisas assim tão absurdas, que se eu não soubesse que isso é baseado numa história real, eu ia falar que, cara, é impossível, porque é umas coisas tão surreal que acontece nesse filme, que você fala, cara, como? Tipo, não é possível que isso aconteceu. Se eu não me engano, o Spielberg cortou. O Spielberg até, né, na hora que tava fazendo o roteiro, falou com o roteiro, só, corta isso, que se eu botar isso no filme, o nego vai achar que não aconteceu. Mas aconteceu, mas não vão acreditar. Nossa, cara, olha isso, cara, é umas coisas tão incríveis. O moleque é tão genial que você fala, velho, como esse puto de 20 anos de idade faz esses bagulho, cara? É muito surreal. Não, ele tinha menos de 20 anos de idade ainda. Ele tinha 17 anos quando ele começou a fazer isso. Mas vocês notaram uma coisa? Não é que o moleque é realmente genial. Ele é esforçado. Ele tem algumas boas ideias, mas ele não é um gênio. É que, cara, ele acerta exatamente com as pessoas que ele vai lidar. Porque ele pega as pessoas mais tapadas dos Estados Unidos. A questão dele é que ele é muito detalhista também. Mas tem alguma coisa também, assim, eu tava lendo que o Frank, de verdade, diz assim que 80% da obra, aproximadamente, é verdadeira. Mesmo sendo assim, esses 80%, você pode ver que, às vezes, ele tem uma sorte danada, né? Sim. Ele não escolheu, assim, as pessoas, assim, pra... Assim, ele vai escolhendo as pessoas, assim, a partir do momento que ele vai assim, aprendendo. Tanto que no começo ele se dá mal, né? Ele tenta enganar algum pessoal no banco. E aí ele aprende o que vai. Mas muito se deve ao esforço, né? Aquele negócio, eu vou trabalhar em cima disso pra ir me melhorando. Só que é a ética do trabalho americano, só que levado pro lado errado, né? Uhum. É, e ele tem essa coisa de já ter um pouquinho de lábia com o pai, né? Que o pai pegou lá, o pai convenceu a mulher lá a emprestar um terno pra ele. A própria história dele casando com a esposa também é uma história assim, que mostrava muito da lábia dele. Eu tava dando uma lidinha sobre a história, né, do próprio Frank Real. E a primeira vez que ele fez algum tipo de estelionato foi dentro de casa com um presente do pai dele. Então... ele já tem uma influência assim forte que ele pegou um cartãozinho de crédito de automóveis Ele simplesmente ia para uma loja de automóveis e falava: eu quero comprar rodas de veículo pagando com o cartão, mas eu não quero as rodas, eu quero dinheiro. Muito provavelmente ele deve ter visto alguma coisa desse gênero com o próprio pai dele, porque com 16 anos, se não foi num filme, ele viu isso com o pai dele. É, não é possível o cara raciocinar desse jeito sozinho. Porque o pai dele já desde o começo já fala para ele: filho, toma um talão de cheque, toma um cartãozinho, vai fazendo uns esquemas com o banco. Não deixa explícito no filme, mas deixa entender que ele ser um pouco afastado da mãe dele acaba dando a atribuir que ele aprendeu com o pai dele. Essa manha toda que ele tem desde adolescente. É, não é nem, às vezes não é nem isso de aprender, tipo, às vezes pode nem ser um incentivo, mas pode ser, o pai tá vendo e fala... Observação, né? Eu acho que tem essa questão também dessa parte da criação, que é importante, né? A Vanessa já falou aí que ele dá... O pai deu o primeiro dinheiro na conta dele, né? E, no fim das contas, a gente vai explicando, assim, o Spielberg vai explicando, e é muito legal, assim, que ele faz isso visualmente, né? E, putz, não é todo diretor que faz isso, né? É dessa capacidade de se adaptar, né? Aquela coisa... E eu acho que é muito marcante a cena que ele tá indo na escola, e tem um cara lá que bate nele, que claramente vê que é um atleta ali da escola, e aí quando ele chega na sala, ele, tipo, ele, em 2 segundos ele inventa que ele é o professor lá de francês, né? Então, é uma das partes mais legais da personalidade do Frank, essa questão dele se adaptar. Ele é bom em improviso. Cara, essa parte dele ser professor, isso foi sensacional. Na hora que ele catou o cara e falou: você, recita isso aqui. Eu tomo, otário, bem feito. E o pior é que aquilo não faz o menor sentido pra ninguém, porque você não imagina que ele simplesmente vai perceber que teve uma brecha pra substituir um professor, e ele vai ser um professor pra quê? Porque ele continua mantendo essa mentira por muito, muito tempo, e os professores não começaram a notar isso, porque a outra professora provavelmente nunca mais voltou pra escola a partir daquele momento. E o pior... Ele tá matriculado, ele se mantém como professor. Tipo, não notaram que tá faltando a droga de um aluno ali, velho? Não, e lá nos Estados Unidos, né, são salas separadas. Ele tava indo de sala em sala, vendo, tá vazia, vou entrar. E ele fez isso provavelmente por 2, 3 semanas corridas e ninguém percebeu. E no final o pai dele ainda bateu no ombro dele e falou: esse é meu filhão. É, porque vai fazer o quê? E porque o próprio pai, ele tem um problema lá com o fisco, né? Com a Receita Federal americana lá, de problema de impostos e tal, né? Então, ele dá uma incentiva ao filho, assim, a meio que burlar o sistema. Porque ele também tá sendo ferrado pelo sistema. Ele é daquele tipo de personagem, né? Bata pra não apanhar, né? Ele tem aquele tipo de dilema moral que ele... E prefira bater no sistema do que apanhar dele como eu tô apanhando. Que o pai dele apanhou o filme inteiro, né? Nossa, não teve nenhum momento do filme coitado. Que o pai dele ficou numa bolha. Ele perdeu até a mulher, né? Essa parte foi triste. Eu acho até... houve até uma diminuição, um caráter, assim, da influência do pai dele pra cima do Júnior, né? Pra cima do personagem do Leonardo DiCaprio. De esquema e coisa e tal. Até pra que você sinta a dor do personagem Leonardo DiCaprio. A dó que ele sente do pai. A vontade de fazer justiça pelo pai. Porque se você mostrasse o pai dele sendo um sacana... Mesmo não sendo sacana com o filho, mas sendo um cara sacana, você não ia sentir essa dor. Você ia falar: pô, cara, você não tá vendo que seu pai é um vigarista? Você tá sendo otário. Então você não ia comprar muito a luta do personagem. Então eles deram... Quando a gente tava falando que talvez na vida real o pai dele possa ter instruído ele, instigado ele, é aquilo. O Spielberg deve ter dado uma amenizada pra você, como espectador, comprar o dilema do filho em relação ao pai, entendeu? Ah, totalmente. Tanto que ele já... troca o foco e coloca na mãe dele, tendo aquele relacionamento extraconjugal, abandonando o lar. E desde que ele se separa, ele vê muito mais o pai dele pessoalmente do que a mãe dele. Mesmo que isso foi uma escolha do próprio diretor, porque na vida real, o Frank, ele não viu o pai dele. O pai dele morreu antes de ver ele sendo preso. Então é algo assim que ele deixou como ele deixou livre pro filme, né, fazer isso. Porque na vida real... ele teve contato com a mãe e não com o pai, como foi mostrado no filme. E também tem muito do que o Paradela falou do Spielberg ter amenizado, mas também tem muito do Christopher Walken tá demais no papel, que você olha aquilo lá e, cara, não tem como você não gostar do Christopher Walken, velho. Ué, a cena que ele dança em Embraceable You é sensacional. Nossa, que dá aquela piscadinha e falou: ô, cara, o bicho é feio, mas eu tava achando ele charmoso. Eu, caraca, Christopher Walken, você roubou meu coração, cara. Isso é demais. É legal que esse trio aí, né, que é o DiCaprio, o Walken e o Hanks, eles estão numa sintonia, nossa, assim, estão afinadíssimos. Aliás, o elenco no geral, né, o elenco do filme tá bom, assim, todo mundo. É um elencaço, por sinal. Dentro do seu universo, tá todo mundo muito bem ali, né? Porque pega primeiro o DiCaprio, né? Então aí ele tem. Ele tá incorporando aquele garoto que tá perdido, que afinal de contas, quando ele não consegue escolher entre ficar com a mãe ou com o pai. É o momento, assim, dele de... Digamos assim, você pode até falar... Acho que até a gente pode até usar um termo, assim, da jornada do herói, que ele vai pra uma aventura. Só que ele, interessante que ele não escolhe, ele foge dessa escolha. Isso que é uma coisa que eu acho interessante na narrativa, né? Moleque perdido, tipo, eu vou fugir, sim, eu não quero tomar essa decisão. É, eu sou muito novo pra isso. É, mas é interessante essa... Eu gosto, assim, também de... Por exemplo, quando aí ele tá perdido, ele descobre, ele vê... Aquela cena em câmera lenta do piloto da Pan Am com várias aeromoças do lado. Daí vem aquela luzinha amarela, né? Banha. Ele fala. Daí é como se fosse a lâmpada mesmo, assim, que brilha na tua cabeça, né? Eles falam assim: por que não, né? E apesar desse pulo, assim, você falar assim: pô, mas isso parece muito impossível. É incrível como o Spielberg lá começa a jogar pra gente essas informações, construindo o personagem, e a gente acredita mesmo que ele queria que essa jogada do destino, digamos assim, fez ele ir atrás desse sonho, né? É um sonho maluco, mas ainda assim é um sonho. É aceitar o desafio, né, também, porque ele viu a oportunidade e transformou essa oportunidade numa forma de ganhar muito dinheiro. Só que além dele ser muito esperto pra fabricar o que ele tava fazendo, ele era um ator. Desde o começo do filme, ele conseguiu levar nas costas o personagem dele, ele titubeou uma ou duas vezes, mas ainda assim... Era muito mais ele atuando ser o que ele não era do que a própria esperteza dele no filme. Cara, ele começa a ser... Porque assim, não é só... Ele finge que é piloto, ele finge que é médico, ele finge que é advogado. Ele passou na prova de advocacia por méritos. Essa que é a parte mais cabulosa desse filme. A parte incrível. Filme. Ele estudou e passou. Que filha da mãe, cara. E uma das personalidades que eu mais gosto, assim, que ele cria, é criada no filme, e é umas coisas que chamam mais atenção pra um filme que poderia ser maçante, é que, assim, o personagem do DiCaprio, né, o Frank, ele é como um mágico. Ele distrai o espectador, ele distrai, assim, as pessoas à volta dele pra ninguém perceber as malandragens dele, né? Pode ser quando ele fala com a caixa lá e ele fala, eu vi descontar um cheque e falar que seus olhos são muito bonitos, né? Ele começa a fazer essas piadinhas, assim, pra exatamente distrair o pessoal. Isso cai numa das cenas... Eu acho que tem duas cenas assim, fantásticas desse filme, mas eu não consigo definir qual que é a melhor. Mas a primeira cena, que o Carl, né, que é o personagem do Tom Hanks, chega naquele resort onde ele tá hospedado, depois de meses de investigação, ele sai do banheiro falando que é o agente Barry Allen. Do agente do FBI, do serviço secreto, cara. Isso tem a ver também com uma coisa assim, né? Barry Allen, o Flash, o cara pensa rápido. Tem essa oposição do Tom Hanks, que é um cara mais experiente, mas ele nunca... Parece que ele nunca tava em campo, né? Essa coisa de você segurar a arma, né? Ele tava tremendo, assim. O Spielberg, ele foca muito, assim, na arma, assim, quando o pessoal vai entrando. Mas dá pra ver que eles não estão acostumados com isso, a empunhar a arma, né? Ele parece um burocrata. Né? Mas eles são agentes mais ligados à burocracia. Geralmente, esses caras que são pegos, né? Geralmente, eles fazem investigação, mas a polícia até que acaba pegando, cara. Eles estavam... É isso que você falou, eles estavam indo pra campo. E o Tom Hanks naquele negócio, cara, vou me deparar com um estelionatário e sei lá, esse cara pode estar armado, esse cara pode ser um... Você põe a dúvida também no cara. Ele não é um agente infalível, heróico, como a gente vê nos filmes. Não, e falando na casa, que a gente tava falando que o DiCaprio, né, o Frank Jr., ele às vezes acontece coisa do acaso, o Cal, né, o Tom Hanks, também descobre que foi enganado, né, o negócio do Barry Allen, por acaso, porque tava lá, o cara olhou assim e falou, pô, você gosta de quadrinho? Como assim quadrinho? Não, Barry Allen é o Flash, ele... Porra, se não fosse o maluco falar, ele ia ficar, tipo, perdidaço. Não, isso leva pra ele descobrir uma outra coisa no futuro. Porque o Frank, ele adultera, né, a data de nascimento dele. Ele troca de 48 pra 38. Então tinha aquela confusão na mente das pessoas, que era um jovem de 18 anos passando cheque. Mas na cabeça do Tom Hanks, né, do personagem do Tom Hanks, ele tava perseguindo um cara 10 anos mais velho. Aí você vê a cena dele na cabine de telefone muito bravo. A gente tá perseguindo um adolescente. Porque ele não consegue conceber que ele tá sendo passado pra trás por alguém que lê quadrinho. Algo que ele nem pensava naquela hora. Ele pensou, algo não está... Dirigente idiota, então faz sentido. Nossa, isso é muito legal, porque volta nessa cena aí que eu tava falando do apartamento, a primeira vez lá que eles se cruzam. Porque ele, de novo, como mágico, ele distrai o personagem Tom Hanks. Ele fala, ó, toma minha carteira, não sei o quê, eu vou pegar essas coisas lá embaixo e já volto, eu confio em você. E aí quando ele abre a carteira, ele fica puto da vida, porque ele fala, ele veio, eu fui enganado, e a gente sabe, né, ele não sabe ainda, mas ele foi enganado por um cara que deve ter uns 20 anos a menos que ele. No mínimo, né? E é legal, né, porque qual é o quadrinho que ele tá usando? Flash, Catch Me If You Can. É, e também tem esse negócio do quadrinho que você falou, tem um negócio legal, da filmagem mesmo do Spielberg, que no começo do filme mostra assim, os quadrinhos, ele focaliza legal assim, os quadrinhos do Flash em cima da mesa, quer dizer, ele já tá dando um negócio ali. No começo, é verdade. Porque depois fica repetindo, então você fala, Barry Allen, se você já conhece, você fala, pô, ele pegou de lá, quer dizer, ele já tá dando uma dica, porque ele até mostra assim, né, o quadrinho lá, assim, ele dá uma focalizada no quadrinho, você, opa, isso vai ser importante. Sabe esse negócio assim de você falar, eu falei da sorte, até, tá certo, você coloca lá o personagem do Tom Hanks como um coitado que tem que ficar dividindo a lavanderia, até na lavanderia o cara tem azar. Nossa, ele é muito, cara, ele é muito perdedor, o personagem do Tom Hanks, você fala, nossa, cara, eu tô com muito dó dele. Não, ele passando 3 natais consecutivos sozinho procurando o Leonardo DiCaprio, é de chorar. E ele liga pra ele ainda pra dar aquela cutucada, né, de leve, mas ele dá uma ligadinha pra dar uma cutucada. E ele tá lá sozinho com os dois agentes atrapalhados dele, né, que sempre tem aquele estereótipo, né, que tem o espertalhão, mas um pouco duro, que parece um redneck, e tem os dois colaboradores que são um pouco atrapalhados ou que não param de fazer piada. E ele fica muito bravo. E é legal esse negócio da personalidade do personagem do Hanks, porque assim, ele é oposição ao humor do filme, porque quando eles descobrem lá que a família descobre quem que é o personagem, né, quem que tá falando, que é o Frank Jr., que eles vão na casa da mãe dele, que já tá casado com outro cara, ela toda assim, solista, não, eu vou pagar porque o meu filho é a conta que ele tá devendo, ele fala, até agora 1.3 bilhões de dólares, e ele faz uma cara séria. E assim, você quer rir, mas ele tá lá, tipo, eu tô fazendo meu trabalho, preciso. É igual a cena do carro, tipo, todo mundo fazendo piada ali, não, mas isso é sério, vocês fazendo piada? Ele, você tem que relaxar, faz piada ali, toque, toque, quem é? Ele, fuck off, tipo, até nisso, o cara é todo serião e você quer dar risada porque é engraçado a sisudez dele no tema, na leveza do filme. Mas é ele que saca, né, é ele que saca o personagem do DiCaprio, né, que quando o DiCaprio começa a telefonar, ele fala, eu acho que você tá ligando pra mim porque você não tem pra quem ligar. E é interessante que essa é a primeira vez que eles conversam, né, que é a primeira verdade que o DiCaprio fala, que, né, que o Frank fala em muito tempo, né, que ele fala, olha, eu tô no hotel tal, vou embora de manhã. E ele realmente tava no hotel tal. Nossa, aí foi um blefe, não foi um blefe, mas ele jogou assim, naquela de, vamos ver se o cara vai acreditar em mim, né, porque foi bonito se o cara acreditasse nele, o que que ia acontecer. E aí, nessa virada de vida dele, que ele vai, olha, ele virou outro personagem de quadrinhos, né, que é o Dr. Connors, né, que até onde eu sei é o lagarto, né. Não sei se foi dali que ele pegou, mas... É, mas acho que faz algum sentido. Talvez essa parte, assim, seja um pouco pior, assim, da personalidade dele, porque, caramba, ele fala que é um médico, daí, pô, ele vai dar por vida. Você, cara, concorda? Chegou nesse, cara. Essa cena... Nossa. Que ele olha o sangue, ele tá segurando. Ninguém percebeu que ele tava segurando pra não vomitar, cara. E ele lá, você concorda? E, tipo, ele não falava coisa com coisa, o pessoal tá. Você concorda? Aí o médico concorda. Até chega e fala, não, devia ter concorda concordado. Tipo, não, o cara não falou nada. E o cara, eu devia ter concordado. Tipo, mano, como é que ninguém conseguiu perceber? Até a própria ideia dele virar médico, né? Ele vai procurar o cara lá que tá no hospital. Aí ele tá lá falando, de repente escuta não sei o que. Ele, ah, por acaso eu sou médico. E o mais engraçado dessa história do médico é que na própria fala do Frank, né? Numa entrevista que ele deu, ele fala que escolheu o médico porque não precisa ter muito tipo de explicação. Empresa, contrato, número tal, ele fala, eu sou um doutor. Ele vai lá, faz um diplominha de doutor e todo mundo acredita, porque você não vê naquela época, ou até mesmo hoje em dia, alguém discutir com um doutor. Ele fala, eu sou doutor. Ah, é? Me mostra o seu boletim de médico. Ah, me fala que nota você tirou em sorologia. Ninguém vai fazer isso, porque ninguém sabe o que um médico faz de verdade numa faculdade de medicina se não for um médico. Exato. Então ele falou assim, vou colocar no currículo, doutor. E isso colou tanto que ele mesmo falou, não dá mais, eu não quero mais ficar aqui, eu vou virar advogado. E o danado passou, isso que é o melhor. Na hora que ele fala do advogado, eu sou médico, aí começa a falar com o pai da moça lá, mas eu também sou advogado. Eu, cara, como assim, cara? Ah, mas para com isso, é muito... É muito, muito babaca, assim, né, esse povo que ele lida, né? A gente tá já chegando na parte que ele fala com a Amy Adams, né? Mas uma coisa que eu gostei muito, eu acho que acontece antes, é a parte que ele dá um golpe na... Ele dá um golpe na prostituta, que é a Jennifer Garner. Ah, nossa, cara, é de novo essa coisa da sorte, né? Porque é exatamente a mesma cena em oposição que o Frank tá lá lavando a roupa na lavanderia. Ou seja, olha a sorte danada, né? ele tá com um cheque lá falso de $1,400, ele fala lá pra, que é a personagem, que é a Jennifer Garner. E ela acha que tá dando um golpe nele. Exatamente. Ah, pega aí, né, $1,400. Daí, assim, por coincidência, eu tenho $400 aqui no meu sutiã. E em oposição ao azar que o personagem do Hank tá tendo lá na lavanderia, que as roupas dele ficaram boas. Vou dizer uma coisa dessa sequência aí também. Legal, que é pegar a trilha sonora do 007, colocar ali, e de repente, quando ele vai se apresentar, ele é o Mr. Fleming. É, cara, isso foi incrível também. É, são várias sacadas. E o Spielberg finalmente realiza seu sonho de dirigir ao menos uma ceninha de James Bond, né? Quer dizer, o carro entrando na rua, dando aquela virada, assim, tocando o tema do 007. Um sonho realizado pro Spielberg, né? Cara, é assim, é legal, tipo, pensando no filme, assim, a gente vai pegando esses detalhes, revendo essa construção, né? Que é uma história muito fantástica, né? Mas o jeito como ela é contada, né? Que a gente já falou aí de ritmo, fotografia, o tom, que começa com um certo drama, mas depois tem uma leveza, tem uma humanidade, cara, é fantástico. Daí tem essa questão da mudança de novo aí pra ele ser advogado, né? Que ele conhece a personagem da Amy Adams, que também é um puta tiro de sorte. Como o Paradela já falou, né? Ele vai lidando com cada cara mais, assim, mais distraído do mundo, né? Quando alguém fala assim que foi... Você pode ver, né? Reportagens assim, eu fui enganado por essa pessoa, né? A pessoa nunca vai admitir que é um idiota. Ela fala assim, eu sou uma pessoa esclarecida, não sei como é que alguém me enganou. E vamos lá, um belo estudo de caso. Nesse filme, ela tá uma tapada. Nossa, cara, não, aquilo é epítome da burrice, cara. Putz. Cara, é complicado. O Martin Sheen, cara, o Martin Sheen com aquela dentadura dele, né, você vê que não é o dente dele aquilo ali, mas nem a pau, né. Ele quase assim, olha assim pra filha do tipo, meu Deus, desculpa. Tipo, nossa, cara, não, ela é muito... Pior que você pensa, se você falar, na hora que você vê que ela é do sul, você pode pensar, uma sulista, tem aquela ideia de sulista, ser o redneck, não sei o que e tal. Só que aí você vê os pais, você fala, não, cara, como é que uma pessoa com déficit de QI desse saiu dessas pessoas aqui, velho? Não, sem contar o background dela, né, que ela tem aquela história que ela teve um aborto, que o pai dela deixou ela fora de casa... Então, pra ela ter voltado com um marido tão especial daquele, ela devia estar soltando fogos pelas orelhas, né? Porque ela deve ter saído de casa com o status de derrotada, né? O pai dela pagou um aborto pra ela e depois chutou ela de casa. No serviço, ela também... Sobre essa questão da Amy Adams, assim, era... Eu achei que ela tava um pouquinho exagerada, assim, mas também acho que faz um jus ao filme, né? O filme, como ele é exagerado em certos momentos, eu acho até que é desculpável, assim, aceitável a personagem dela ser... Não ser nenhuma Louise Banks, digamos assim. É o tom do filme, assim, né? Se fosse um filme com um tom um pouco mais sério, podia sair fora do tom. Mas como tava tudo meio surreal, velho, aceita, cara. Tá da hora. O filme, ele trafega um pouco no âmbito da farsa... No âmbito de... Não vou dizer fantasia ou fantástico, mas não é bem conto de fadas, mas sabe... Aquela coisa que eu te falei, tem uma coisa mágica mesmo, assim, mas não é o mágico de fantasia, né? É o mágico do acaso. O mágico da lembrança, porque a gente nunca lembra de algo realmente do jeito que ela foi. Uhum. Tanto que quando você vai ver a cena da Amy Adams no hospital, ela tá em volta de uma luz branca que ela chega a parecer um fantasma naquela cena. Ela tá muito pálida. E a caracterização dela tá muito boa, que você olha pra ela e fala que ela tem 17 anos muito fácil. Sim. Mais fácil que o Leonardo DiCaprio ainda. Por causa do corte de cabelo, do aparelho e tal. Do penteado. Vanessa, você falou uma coisa interessante sobre essa coisa do clima de estar num lugar meio mágico, assim, meio de sonho. Eu acho que isso tem uma carga importante e já um pouco mais séria, digamos assim. É como numa cena anterior que a gente não comentou, que ele encontra o pai num restaurante chique, assim, pra caramba, né? E assim, você vê a fotografia, assim, ela é assim, ela tem aquele um amarelo bem cálido. Parece que ele tá num sonho mesmo, assim, né? Pô, eu tô sem a minha loja, eu tô cheio de dívida aqui e o meu filho tá me dando um Cadillac, né? Tipo, isso só pode ser um sonho. E é um sonho que não é do ator, né? Do Frank pro pai dele. Mas é do sonho do pai dele. Porque o pai dele tá tendo toda aquela fantasia de as pessoas não param de olhar pra você. Ele tá sentindo preso dentro do sonho do pai dele. Só que ao mesmo tempo ele se nega a aceitar o que ele quer, que é o carro. Porque ele tá sendo perseguido, ele não pode entrar naquele sonho, mas ele tá lá. E é interessante que isso vai se entrar em oposição na outra cena que ele reencontra o pai dessa vez. E assim, esse daí de novo, voltando aí à fotografia do Kaminski, né? Tom um pouco mais... Mas mais escuro. Um pouco mais azulado, um pouco mais pro cinza. Mais pesado. E assim, ele vai falar, pai, eu tô me casando, tô aqui, o convite de casamento, a passagem pra você e pra mamãe e tal, que já tinha separado, beleza. Aí, quando ele tá indo embora, ele fala, pra onde você vai, filho? Você vai pra um lugar exótico? Pra Miami? Pro Tahiti. Pro Tahiti, pro Havaí e tal, não sei o quê. Aí ele ainda tá naquela coisa de se enganar, né? É uma cena, assim, bonita. Talvez seja... E eu acho que é a cena mais melancólica do filme. Até pelo cenário, né? Tem a fotografia escura e tem o cenário. Um bar, assim, um pub, naquele canto escuro. A gente tava falando, né, do ritmo do sonho e tudo mais. E essa cena já é os primeiros indícios de que esse sonho vai acabar. É. Por isso até a fotografia é pesada... O local pequeno, o pai recusa aí no casamento dele já, e o pai já meio que saca, ó, filho, não, tá em outro, tá... Até mesmo o tipo de pergunta, pra onde você vai? É uma pergunta meio de escárnio, pô, onde você vai? Cara, você não vai parar com isso nunca mais? É. Na verdade é isso, né? E voltando só um pouquinho pra Amy Adams, a gente tá falando, ela tava meio a personagem, né, meio exagerada tudo, mas a gente acredita no personagem por conta também da Amy Adams. Sim, ela tá demais. Porque qualquer outra atriz com um material desse na mão... Ia jogar pro caricato, ia se ferrar toda, se bananar toda daí. Ela fez um trabalho tão bom, assim, que uhum. Na hora que ele vai encontrar no aeroporto, depois ele vai embora e esquece ela, assim, dá um aperto, assim, um corte no coração do tipo, pô, mas minha Brenda, cara, você vai deixar ela lá, sofreu tanto, tadinha, aí ela vai ficar sozinha, pô, tadinha dela. Eu acho que essa talvez seja a questão mais importante aí, por que a Brenda, né, deixa ele, porque assim, quando ele fala de tudo, não, porque o meu nome não é, eu tenho esse dinheiro aqui, a gente tem que se encontrar, ele fala, eu não sou luterano, a única coisa que ela questiona, ela fala assim, você não é luterano? E eu acho que é isso que muda, assim, a questão dela. Ela, como você falou aí, é uma pessoa de família tradicional. É o que pega é ele não ser da fé dela. Não, mas voltando a todo aquele background dele, que até a Vanessa tinha contado dela, né? De ter ficado grávida e aí ter abortado, quer dizer, saiu em desgraça da família. E quando ela consegue retornar pra família dela, ela retornou isso. E o cara enganou a família inteira, né? Então... Todinha. Né? Festa de casamento. Nossa, muito. Ele ainda pede assim, depois desse encontro com o pai, né, que o Hank deixe ele, né, assim, pelo amor de Deus, para de perseguir, eu quero, depois que ele encontra, ele tenta, né, se ajeitar, né, mas aquela coisa, né, até que ele falou assim, meu filho, você já roubou 4 milhões de dólares do governo americano, você não vai, dessa você não escapa, porque se é uma coisa que o governo americano prende, assim, é imposto, né, tá aí o... Al Capone. Exatamente, o Capone fez um monte de coisa, matou um monte de gente, não sei o que, mas não, foi pego por isso. Pois é, você pode assassinar 100, mas vai sonegar 100 pra ver o que acontece. Você não pode sonegar e passar pra trás a América. É, pois é. A questão é, aqui é o maldito Estados Unidos, né, aquele sonho americano que nunca vai ser passado pra trás. Uhum. Mas a questão é que quando você olha pro personagem do Frank, o que faz ele ser tão bom é ele ser jovem. E o que faz ele ser pego é a inocência dele. É. Porque ele fica muito preso a locais conhecidos, ele fica visitando a mãe, ele vai pra locais dos pais. Tanto que a última vez que ele se rende pra valer, ele tava indo ver a mãe dele. É. E ele viu que aquele elo que o Spielberg criou dele olhando pela janela e vendo que ele não cabe mais naquela família, foi o final pra ele. Porque ele tinha ainda um apego com o passado, aquele jeito malandro dele, mas ele não podia voltar a ser o que ele era antes. Que ele, a mãe dele seguiu em frente, o pai dele provavelmente devia estar encrencado. E aí ele descobre que o pai dele tinha morrido, né? Então... Que morte idiota, né? Que é o Tom Hanks conta pra ele quando tá chegando o avião, né, cara? Quando ele já tá... É outra cena melancólica. O pai dele morreu sem realizar o sonho. O pai dele morreu sem reaver o que o banco tirou dele. O pai dele, ele nunca mais iria ver o pai dele, que era realmente quem ele gostava ali, né? Mais do que a mãe. Sobrou a mãe, foi ver e a mãe até passou ele pra frente, quer dizer, teve outro filho. E... Mas ele fica nessa questão de fuga, assim, permanente, né? Porque afinal de contas ele sabe, né? Se for pego. Ele vai passar um monte de tempo na cadeia, que é um bom tempo que acontece, né? Mesmo que seja uma cadeia mais subjetiva. Mas ainda assim, ali no meio tem um... É aí que eu falei ali na frente, eu falei um pouco atrás sobre a questão qual que era a melhor cena. Eu não sei se é aquela do quarto, ou quando ele engana o pessoal do FBI todinho que tá no aeroporto, só com umas carinhas... Nossa, essa da aeromoça, cara, essa cena é sensacional. E aí, né, porque ainda fecha com o motorista lá, falando, eu vim pegar alguém, quem? E aí ele tira a plaquinha, é o cara, você só pensa, né, no negócio, né, mas, homem é um bicho idiota, porque todo mundo fica olhando pras mulheres, se concentra no seu trabalho, seu desgraçado. Não, tá todo mundo olhando lá, ele passando de boa. Cara, vocês são muito besta. De novo, a questão do mágico, aí, eu uso as assistentes pra pois enganar. A cortina de aeromoça, né. Mas é uma das sacadas também que a gente não prestou muita atenção no começo, é como ele conseguiu usar o nome da Panam pra não enganar a própria Panam. Ele pegou o nome da Panam pra pegar carona em outras vias aéreas. Então ele passou o tempo todo pegando o dinheiro da Panam em cheque, mas as milhas de viagem, as viagens que ele fez, foi usando o nome de outras empresas. Então é algo que às vezes a gente vendo rápido o filme, você não consegue prestar muita atenção. Pela primeira vez que eu vi, eu pensei que ele estava viajando pela Panam. Depois que eu vi que ele estava conversando com pessoas de outras vias aéreas para poder viajar como se fosse da Panam. Então imagina aquele cara andando dentro da Panam com aquela roupa, fingindo que era um estudante e roubando cartão. Ele teve também aquela questão da sorte que vocês estavam falando, né? Que ele pegou um cara que levou ele nos braços, praticamente, dentro da Panam. E tem outra coisa, né? Que até fala, olha, se ele voasse pela Panam, ele seria pego no ato. Ele deve ter raciocinado de uma forma inocente o seguinte, se eu voar pela Panam, vai que o piloto me saca, que eu não sou da Panam. Vai que ele pede pra eu pilotar no lugar dele. Agora, se eu estiver voando, eu sou de outra companhia, pelo menos eu vou poder alegar, né? Ah, por isso que você não me conhece. Pois é. Não, ele é esperto, mas assim, o personagem tem uma mistura de inocência. Com inocência, com sorte. Achei a palavra que a gente tava procurando, de tudo onírico e contos de fadas. A palavra que a gente tá procurando nesse filme é uma fábula. E o mais impressionante, assim, é que 80% das coisas são reais, né? Pois é, cara, isso é o mais incrível. E é claro que tem essa questão que a gente falou um pouco mais cedo, do tom de melancolia, porque quando a primeira vez que ele liga pro Frank, a gente sabe que ele vai se dar mal, né? Tem a questão da introdução também, claro, que nós já vimos ele preso. Só, assim, é só a questão de quando. Então é muito simbólico que ele é preso na França, onde a história dos pais dele começou. Então ali ele meio que fecha um ciclo. E também é muito, muito, muito triste a cena que ele conta, que a gente já comentou, né? Que ele conta e o Carl conta que o pai morreu. Ele vai desesperadamente pra mãe, né? Porque ela mora ainda naquela casinha aqui, que é uma casinha bem tradicional, assim, de uma família de classe mais alta americana. E ele vê, como vocês falaram, né? Ele não pertence, a Vanessa falou muito bem, ele não pertence mais àquela vida, né? Ele tá do outro lado da janela. Sim. É uma cena, assim, muito bonita simbolicamente e tal, mas é muito triste também. E uma coisa, né? Ele é preso na França, ele já tava em nível industrial, né, cara? Você vê aquela prensa lá. Ele fez uma gráfica, cara. Eles falam que o cheque não é exatamente falso, né? O Torrance falou, você perdeu o controle. Você já tava fora de controle já de cara, mas agora você não tem mais controle de nada. E os franceses, se pegar, te matam. Eu quero voltar rapidão pra cena do que você falou do avião. Agora entrando no banheiro, e o Torrance fica lá batendo na porta, de repente ela rouba a porta, o cara não tá mais lá. Você fala, cara, é um negócio incrível, porque ele olha assim, ele desparafusou a merda do vaso sanitário e saiu por baixo. Na hora que o Tom Hanks vê assim, a cara de desilusão dele, do tipo, porra, de novo! Ele me enganou de novo! Terceira vez. É que ela é incrível essa sequência, cara. E de novo, vai num negócio melancólico e sobe, né? Porque, tipo, é engraçado essa parte. Ele sair pelo vaso de um avião, não teria outro jeito pior, né? Ele saiu literalmente como um lixo do avião, pois né? Pois é. Mas a parte mais engraçada dessa cena é a parte real. Que o Frank mesmo, ele disse que assim que ele saiu desse voo, ele tava planejando fugir pra São Paulo, aqui no Brasil. Olha só. Na vida real, ele tava vindo pra São Paulo, então você vê que as rotas de fuga dele não estavam muito, muito boas, porque ele foi pego na casa da mãe dele. Mas é uma curiosidade, né? Porque às vezes a gente acaba percebendo que muita gente que tem problema fiscal lá fora ou vai pra uma ilha ou vem pro Brasil, né? E naquela época, beleza, né? Era só engravidar alguém aqui e beleza, nunca mais saía. Aí o Ronald Biggs só saiu depois que, né, ficou, fez acordo, os filhos ficaram maior de idade e tal. E é interessante, assim, que voltando àquela questão do ritmo, né? A gente poderia até alguém falar assim, pô, a história acabou aí. Não, a história não acabou aí, porque ainda tem toda a colaboração dele com o FBI, porque o cara é o maior falsário, talvez o maior falsário da história dos Estados Unidos. Esse definitivamente ele é. E é legal porque tem assim, essa coisa assim de ele estar livre da cadeia, mas ele ainda tá na prisão ali do FBI, assim, dos olhos do Hank e tal. Isso também leva a uma sequência que é muito boa, que é quando ele vai sair no final de semana, que ele tá disfarçado de novo de piloto, aí vai o Cal atrás dele e fala, pô, tá, eu tô de olho, tá, não sei o quê. Aí depois ele ainda bota a fé que o cara vai voltar e chega segunda-feira, 10 horas, meio-dia, nada, e o Tom Hanks ficando com aquela cara de cagaço, do tipo, caraca, deixa o maluco fugir de novo. Tipo, isso é muito sensacional, cara, porque de repente você chega lá e fala, ah, se fodeu, cara, você deixou o cara fugir. Aí de repente você olha lá, ele chega, aí você vê aquela cara de alívio, do tipo, ah, cara, que bom que ele voltou. De certo modo, ele salvou, né, de novo, ele salvou o Hank. E o interessante é assim, você estava falando de prisão, mas é a prisão também de uma vida mundana, né? Ele teve uma vida fantástica, né, durante o quê? Uns 5 anos? Por aí, foi uma coisa que brilhou muito por pouco tempo. E agora ele tá de volta a uma vida mundana e uma vida besta, né? Ele vai passar agora a trabalhar pro FBI pra identificar falsários, né? E ele é muito bom nisso, né? Tem uma frase do Carl que é assim, né? Então eu vou ficar aqui quanto tempo? Deu, vários anos, às 9 às 5, 45 minutos de almoço, filho. Essa é a tua vida agora. Presinho aqui nesse relógio. E tanto que é legal quando o Spielberg, ele faz questão de filmar o personagem, né, do DiCaprio, Frank, ali dentro daqueles cubículos, ainda fechado com persianas. Cara, ele não saiu da cadeia. Ele tá preso de algum jeito ainda. As barras agora são metafóricas. De certa forma, é o que eles chamam lá de life, né? Prisão perpétua. Ele tá preso. E ainda mostra o negócio da vida mundana dele recebendo aquelas pilhas e pilhas de papel lá, de arquivo, e vem, ele olha aquela cara de poxa, mais? Aí vem mais, assim, mais. Ele tá afundado em papel e continua recebendo. Ele, ah, cara, que saco. É, pra quem viveu uma vida assim, que poderia assim, tá em um canto do mundo, né, um canto do país, pelo menos, aí a cada, sei lá, a cada 3 semanas, pra ele era um inferno mesmo. Mas é aquela coisa, mesmo dentro da punição, a gente entende, assim, o personagem, né, tanto que quando ele, é como você já comentou, né, Cliff, ele vê a oportunidade de se empirulitar por um tempo, ele vai. E ainda bem que voltou, né, pra sorte do carro. Nossa, cara, aquilo lá, eu fiquei tenso naquela hora, do tipo, cara, ele vai voltar, ele não vai voltar, caramba, você ferrou tudo, cara. Aí no fim ele volta, poxa, que bom. Gente, mas é interessante, né? O filme, ele tem, assim, esses acertos no ritmo e tudo mais que a gente já falou. E vou recomendar uma coisa. Se você ouviu a gente até agora e não assistiu Prendendo Se For Capaz, porque de repente você achou que é um filme menor do Spielberg e tal, cara, você tem que dar uma chance, porque você vai rir, talvez você vai até chorar. E vai valer a pena, assim, mesmo, se você ver o filme. E pra quem não vê há muito tempo, viu só na época, viu só em 2002... Faça favor pra você e reassista. Tá no Netflix. A Netflix não paga nada pra mim pra estar falando isso. Mas tá lá. Gente, dá uma olhada. É um dos filmes, assim, do século passado que eu mais me diverti. Ah, você vai se divertir. Você nem vai ver o tempo passar. Ah, então, gente, aí, chegando nossas considerações finais aí sobre Prenda-me Se For Capaz. Então, abri aí a palavra pra vocês. E quem tiver o seu jabás, podem fazê-los também. Então vamos por ordem alfabética, pode começar o ciclo. Então, você falou aquela questão de ser um filme menor. Da primeira vez, assim, eu até pensei que fosse um filme menor, que fosse, pô, Spielberg fazendo uma história tipo de um falsário, nossa, que coisa meio idiota. Mas daí depois que você dá uma chance pro filme, você percebe que ele é um filme muito legal. Na mão de outra pessoa, talvez de outro diretor, talvez fosse um drama, fosse uma coisa mais pesada, assim. Mas é um clima tão leve, meio de fábula mesmo, uma coisa tão surreal. Você não percebe o que tá acontecendo. Você fica no 2 horas e 20 de filme, parece que você assistiu um filme de 1 hora e meia, assim, que você fica, pô, legal, e aquilo te cativa. E você não fica... Você simpatiza com os dois lados, com o cara da FBI que quer pegar, você simpatiza com o trambiqueiro que quer levar vantagem. Todo mundo tá excelente nesse filme, não tem nenhum ator assim que tá destoando, nem o pessoal que aparece só de vez em quando, tipo a Jennifer Garner e tal, tá todo mundo legal, entretém, é divertido, cara, pô, é um filmaço esse filme, é muito bom mesmo, assim, eu queria ter assistido ele antes, assim, eu fiquei muito tempo com o preconceito de achar que é um filme menor e assisti pouco, assisti ele só 2 vezes, mas ele é bem sensacional nesse sentido, é bem legal. Pra quem quiser, né, ouvir mais um pouquinho, tal, das minhas opiniões, é só acessar o plano9.com.br, que a gente tem lá o Cap Variando, também tá num hiato, olha só que coisa, mas logo, logo estamos voltando por aí, e é valeu. E é valeu, e é valeu. E é valeu. Yeah, e paralela, você agora. Prenda-me se for capaz, até um pouco tempo atrás eu era desse sentido. Cara, vai estrear um filme novo do Spielberg, eu tô na fila, vou assistir. Então, tipo, o filme estreou, eu fui ver. Acho que o único filme que eu, do Spielberg, desde o Lista de Schindler, que foi a, tinha sido a última vez que eu não tinha ido no cinema ver, dali pra frente eu vi todos no cinema, acho que o único que eu não fiz isso foi exatamente o Bom Gigante Amigo. Meu faro tava bom pra esse. Mas enfim, o Prenda-me se for capaz é um filme, assim, leve, gostoso, um pouco diferente do que o Spielberg tava fazendo à época, né? Porque ele tava numa pegada um pouco meio... O futuro é pessimista. Ele vinha de duas ficções, né, cara? Do AI, do Minority Report. O futuro é meio pessimista. O negócio é meio um pouco mais carregado. Embora o Minority Report tinha um pouquinho das cenas de humor nas cenas de ação. Mas esse é um filme tão mais leve, tão mais solto, sabe? É muito bom, é muito gostoso. O tempo não passa. Eu recomendo, cara. A gente tá perguntando. Aprovado, tá? Tá ali, passou a banca aqui. Pelo menos na minha avaliação, tá aprovado. Nota 10 com louvor. Quem quiser saber mais sobre o que eu tenho a dizer sobre vários filmes, acessem lá o www.filmesgames.com.br. A gente tem lá o nosso podcast, o FGCast. Voltou a ser FGCast agora, viu? Pois é, Rubinho. E não só isso, né? A gente tem o nosso canal lá no YouTube, canal Filmes e Games. Tem live de games, tem o Hangout que eu faço todo domingo, tem programas tipo Queda de Braço, tem o Saindo do Cinema. E em breve, pode esperar, vai ter o nosso próximo FGCast. Já posso dizer aqui que já revelou. Superman 2, tá? Ok, ok. E Vanessa, mais uma vez, obrigado aí por você ter aceitado esse convite e aí as suas considerações finais aí sobre o filme. Eu acho que assistir ao Catch Me If You Can, né, que eu acho que é um nome genial, em inglês principalmente, é pra quem gostou daquele sentido malandro do filme do Leonardo DiCaprio com o Scorsese. Agora me deu um branco total, acredita nisso? O Lobo de Wall Street, mas sem a parte da putaria. Eu diria que seria mais ou menos isso. Você tem aquela classe, você tem os anos 70, mas é como você vê o Leonardo DiCaprio por uma ótica que você não deixa o glamour daquilo que ele fez ser maior do que as consequências. Então, ele dá uma visão que, ao mesmo tempo, é muito positiva sobre a visão do estelionato, do crime, de realizar o cheque, mas você nunca sente que ele tá satisfeito com aquilo. Ele tá sempre fugindo, ou ele tá infeliz por causa de alguma coisa. Então, é como se fosse um Lobo de Wall Street sem a parte do êxtase, o que deixa a história muito mais realista, você consegue participar bastante do filme. Pra mim, é 10 de 10... 2 horas e 20 de filme que você assiste como se fosse um curta de 1h30, um longa de 1h30, 1h25. A direção tá brilhante em passar aquela sensação de sonho, nostalgia, uma fantasia mesmo daquela história americana, pra não soar como se fosse uma história de detetive ou um 007, como se fosse um 007 dos anos 70 mesmo. E quem quiser me acompanhar, se o Thiago me convidar novamente, eu vou estar aqui de novo. Também, aí já vou assinar a carteira. Olha só. Beleza. E no fim, olha, quem diria que fazer um filme sobre roubo a instituições que não tem um tiro que sequer, não tem uma perseguição de carro, daria um filme tão bom? Porque imagina assim, você vendendo assim a ideia original pro filme, sobre um ladrão e tal, mas assim, vai ter perseguição de FBI, mas não vai dar um tiro. Sabe aquela coisa de meio clássica de se você apresentar uma arma no primeiro ato, ela tem que ser usada até o terceiro, até o começo do terceiro, uma coisa assim. Tem umas regrinhas assim que a gente fica falando de cinema. Esse filme não tem um tiro. Esse filme não tem, assim, não tem um momento ruim, digamos assim. Não tem um momento, assim, que você poderia... Não tem um momento de violência. Não apresentar pra sua família, né? Isso, exatamente. Ele é um filme muito legal, apesar de ele tratar sobre roubo, né? E, cara, tem, assim, toda a cara de Spielberg. E eu acho que esse, apesar de ser um filme que já tem 15 anos, eu acho que é uma prova que o Spielberg, apesar de ter feito aí esse Bom Gigante Amigo, que também é, ele vale muito a pena ser assistido e revisitado por causa disso. Olha, uma linha que dá pra se fazer também... É você pegar agora o último ponte dos espiões e pensar que seria se o Leonardo DiCaprio fosse punido à pena de morte. É como se fosse o Leonardo DiCaprio velho. Dá pra você fazer uma ponte entre isso, porque aquele jeito paciente do Tom Hanks de cara fechada seria mais ou menos aquela direção do Spielberg, aquela visão fria, aquela visão quente, a lembrança, a memória. É como se fosse, se tudo tivesse dado errado, aí ele seria o ponte dos espiões, o Frank. Mais ou menos assim. Pois é, nossa, olha que coisa. Eu tenho que discordar do Thiago, que ele falou que o Bom Gigante Amigo é meio nhé. Não é meio nhé. Mas para com isso. Não tenta defender só porque é o Spielberg. Totalmente. É muito ruim. Eu acho que é muito ruim mesmo. É um dos piores filmes do ano passado. Mas, enfim, não paramos, não precisamos mais perder nosso tempo falando assim. Eu já escrevi pra quem quiser, né? Tá todos. Eu vou deixar os links aqui, né? Todos os filmes do Spielberg que eu pude escrever e todos os podcasts que nós podemos escrever. O que você acha aí de Catch Me If You Can, né? Aprenda-me se for capaz aí. Escreve pra gente, cara. Olha aí. E-mail, contato@tigrescinema.com. Pode ser também pelo Twitter, no @tigrescinema. Lá no Facebook, fb.com/antigo no cinema. Também temos nosso grupo. Também tem o Google Plus, apesar de quase ninguém usar. Mas enfim, estamos lá também. Instagram. E também temos nosso canal do YouTube, que tem uma pegada mais jornalística. Mas segue a gente lá, que estamos dispostos a conversar com você sobre cinema em geral. E muito obrigado pela paciência, gente. Valeu aí, porque, né, depois desses meses todos, estamos de volta aí. E, né, só para deixar um brinde aí, o primeiro que estiver ouvindo esse podcast assim, e comentar a clássica música do molejo Paparico, né? O refrão, porque afinal de contas, né, tem aquela parte não pense que eu não pense que sou 171. Primeiro que fizer um comentário aqui no site, ganha um par de ingressos. E aí vai depender da semana que o podcast estiver no ar, tá? Mas o primeiro que colocar o refrão da música aqui do molejo, que já teve lá nos seus shows, molejo é maior que Beatles, o contrário nunca existiu, vejam bem. Deus, né, do vai ganhar céu, um par de ingressos. Meu, fechou bem, gente. Fechou maravilhoso. Fechou bem. Aí a gente se pergunta por que ficou tanto tempo parado, né? Tá aí, ó, essas coisas. Se ficou tanto tempo parado escutando molejo, é um motivo justo. Caramba, velho. Então, gente, aí mais uma vez, obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Dessa vez, definitivamente, hein? Tchau. Tchau.